não quero os prazeres do mundo, eu só quero Jesus. O meu gozo é perene e profundo, sou filho da luz. O meu canto expressa a alegria que há no meu ser. Eu só quero Jesus em todo o meu viver. Eu só quero Jesus. Só Jesus. Eu só quero Jesus. Só Jesus. Não importa o que o mundo ofereça, eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Só Jesus. O príncipe da paz. Só Jesus. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Ele me satisfaz. Eu não quero a glória dos homens, eu só quero Jesus. Nem tão pouco exaltar o meu nome, pois vivo em Jesus. Se aplausos aqui receber, não me gloriarei. Eu só quero Jesus, o meu mestre, o meu rei. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Não importa o que o mundo ofereça, eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Só Jesus. O príncipe da paz. Só Jesus. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Ele me satisfaz. Eu não busco a riqueza e a fama, eu só quero Jesus. Sei que Cristo me quer e me ama, ó glória a Jesus. A riqueza, a fama, o orgulho, só traz confusão. Eu só quero Jesus, paz do meu coração. Eu só quero Jesus. Só Jesus. Eu só quero Jesus. Não importa o que o mundo ofereça, eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Só Jesus. O príncipe da paz. Só Jesus. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Ele me satisfaz.